Mais informação. 102,7. Novas ideias. Mais energia. Muito mais música. Mais informação. Vem da Malha FM. Hora certa, depósito Barra Velha. Verifique as vantagens de comprar no depósito Barra Velha. Tudo pelos menores preços. Depósito Barra Velha, ajudando sempre na sua construção. Fone 721327 em Ilha Bela. Beira-Mar 6:01. E a gente começa daqui a pouquinho com o Adrenalina apresentando Baden Powell. Últimos dois dias do Circo Internacional Orfei fica em San Sebastián, na Avenida da Praia. Somente hoje e amanhã. Não percam, sucesso absoluto. Perguntem a quem assistiu. Um verdadeiro triunfo. Hoje sábado, dois espetáculos, 5 da tarde e 9 da noite. Amanhã domingo, também dois espetáculos, 5 da tarde e 9 da noite. Venda antecipada de ingressos nas bilheterias do circo todo dia. Não percam, últimos dois dias. Depois o circo partirá diretamente para Santos. Últimos dois dias. Hoje é dia de circo, hoje é dia de Orfei. Últimos dois dias. Apoio Beira Mar FM. As melhores mixagens, novidades, lançamentos e os maiores hits do momento. Conexão Europa, um programa que mexe com a sua estrutura. Conexão Europa, todos os sábados das 9 às 10 da noite. Fique ligado e viaje ao som do Conexão Europa, com representação aos domingos das 11 ao meio-dia. Conexão Europa, patrocínio exclusivo. Restaurante Bom Modo, o seu point na Rua da Praia. É, o Conexão Europa é outra novidade da Primeira em FM, só para você ficar cada vez mais ligado. Boa noite, ZYD922, Rádio Beira-Mar de São Sebastião, São Paulo. FM Estéreo 102,7, a Primeira em FM. Você acabou de curtir uma hora de música country pira, exclusividade 102,7, mais uma exclusividade no litoral norte de São Paulo. 102,7 apresenta agora Adrenalina. E o Adrenalina de hoje traz um dos maiores músicos do Brasil, um dos maiores músicos do mundo. Ele já tocou com as melhores feras do mundo inteiro. O nome dele é Baden Powell. Aos 12 anos ele já tocava em concertos, aos 13 em orquestras sinfônicas e aos 14 gravou seu primeiro LP.